Ó Cristo, Senhor meu, vindo dos altos céus, guarda os que em ti confiam, bem junto a ti, meu Deus. Eu acredito que o Cristo abre sempre caminhos onde antes não havia caminhos. Eu creio nestas palavras, eu creio nestas palavras, eu creio nessas palavras. Eu acredito no poder divino que existe em mim. Portanto, eu estou bem certo que o caminho certo aparecerá para mim. Ó grande luz do universo, ó grande removedora da dor e da tristeza, trazei vossa luz sobre o nosso intelecto para que possamos saber a direção. Om Namo Narayanaya, Om Tat Sat, Namastê.